A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Muito bem-vindos, tudo a postos para a nossa Jukebox. Mais uma vez, a música dos anos 70, 80 e 90 presente na sua rádio favorita. E hoje uma Jukebox muito especial, vai ser inteiramente dedicada a elas. Hoje é mesmo assim só presenças femininas na nossa caixinha mágica. E seria injusto falarmos da música dos anos 70, 80 e 90 sem nos lembrarmos de nomes como, por exemplo, Madonna, Cher ou Tina Turner. E são justamente esses três grandes nomes da música que vão passar por cá. Primeiro, Madonna com Like a Virgin, em 1984. Segue-se Cher com Believe, em 98. E depois, ligeiramente atrás, The Best com Tina Turner, bem no principiozinho dos anos 90. Tina Turner, que aliás continua bem em forma. É assim mesmo, cantar não é só para eles, elas também o fazem e muito bem. Talking to you, so sad. Jukebox.